bisquinho. Mas se não cai sozinho, posso viver sem amor, mas não morrer sem dinheiro. Sempre alerta, yeah. Todo dia eu acordo com a peça. Quanto mal, quanto toda inveja, ah. Seguindo o caminho do bem, ela que me ilumina, mesma que te cega. Meu olhar sempre vai ter o brilho pra fazer inimigo fuscar. Mas eu sei como a porra do sol, sabe que eu tô ali, mas não pode me olhar. Confia no sexto sentido, eu cairão ao seu lado, não será atingido. Não me pede pra ficar, depois do nosso amor batido. Isso faz teu piso psicológico, faz a tua noite ter valido a pena. Eu esqueço tudo quando ela senta. Diaba, sou um anjo, BM voando na hora da barra do ar, mega model no meu megazord. Arrasta nas partes pra dentro da base, ela não me ama, só quer dar pro mais forte. Nós é isso, carro do ano, ouro macio. Hoje essa grama em toca os quilos, arrombado eu só me esquivo. Mas se não cai sozinho, posso viver sem amor, mas não morrer sem dinheiro. Mas é isso, carro do ano, ouro macio. Mágica, por mim amam sem saber minha verdade. Muitos me odeiam porque eu falo a verdade. Quanto menor gasta, mais entra no caixa. Minha vida bandida não passa em reality. Artigo de grife me diz quanto vale. O modelo mais cara me diz quanto vale. Umas querem meu pau, outras querem meu raio. Fudendo a bandida no andar do meu árabe. Aprendi nos fake igual Muhammad Ali. No beat do Kiz, meu mano é fatality. Eu digo o sistema que nem da L.A. Se vê mandado, tá na mira de snack. Afirma vendendo igual cartel de carro. Armamento bruto, coquetéis e ice. Nós é isso, carro do ano, ouro macio. Hoje essa grama em toca os quilos, arrombado eu só me esquivo. Mas se não cai sozinho, posso viver sem amor.